Fecheiro 16. Alia fitou o marido com olhos carregados de uma atenção tão intensa que se tornavam cruéis. O que é que se passa? Perguntou-lhe ele, vagamente inquieto. Quem é que mataram? Perguntou ela, por sua vez, desfigurada pela tensão e pela preocupação. Mas eu já te disse, Tulaev, tu estás surda. Alia aproximou-se tanto que lhe tocou, pálida, hirta, com os ombros rígidos, os lábios trêmulos. E essa rapariga loira dos bilhetes, quem é que vai matar? Diz-me, seu traidor mentiroso. Makeyev ainda mal começara a dar-se conta da gravidade do choque que o partido iria sofrer. Remodelação do CC, acertos de contas nos vários gabinetes, ataques de monta contra a direita, acusações mortais contra a esquerda expulsa, contra-ataques. Quais contra-ataques? Um vento noturno, enorme e redupiante, expulsou da sala a luz tranquila do dia. Envolveu Makeyev, fê-lo sentir arrepios até à medula. Pelo meio daquelas terríveis rajadas negras, a pobre apóstrofe trêmula de Alia, a pobre cara angustiada de Alia, mal se fizeram notar. Deixa-me em paz, gritou ele fora de si. Ele era incapaz de pensar em coisas grandes e pequenas em simultâneo. Trancou-se com o seu secretário privado para preparar o discurso que iria proferir, naquela noite, na Assembleia Extraordinária dos Funcionários do Partido. Um discurso contundente, gritado do fundo do peito, pontuado com o punho cerrado. Falou como se estivesse a lutar ali mesmo, em combate individual, contra os inimigos do partido. Os das trevas, a contra-revolução mundial, o trotskismo de focinho metálico marcado com uma suástica, o fascismo, o micado. Ai dos insetos fedorentos que ousaram erguer uma mão armada contra o nosso grande partido. Havemos de os aniquilar para sempre, até à sua descendência. Eterna memória ao nosso grande, ao nosso sábio camarada Tulaev, bolchevique de ferro, discípulo inabalável do nosso chefe bem-amado, o maior dos homens de todos os séculos. Às 5 horas da manhã, coberto de suor, rodeado de secretários exaustos, Makeyev ainda corrigia o texto estenografado do seu discurso que um mensageiro especial, partindo 2 horas depois, iria levar a Moscovo. Quando se deitou, o grande dia reinava luminosamente sobre a cidade, as planícies, os estaleiros, as rotas das caravanas. Alia acabara de adormecer, depois de uma noite de tormento. Ao dar conta da presença do marido, abriu os olhos para a brancura do teto, para a realidade, para o seu sofrimento. E levantou-se, calmamente, quase nua. Viu-se de relance no espelho, os cabelos despenteados, os seios caídos, pálida, feia, abandonada, humilhada, semelhante a uma velha, por causa da loira vendedora de bilhetes do cinema Aurora. Sabia o que estava a fazer? O que ia ela buscar à gaveta das bugigangas? Encontrou uma pequena faca de caça com cabo de chifre. Agarrou nela. Voltou para a cama. Com os lençóis afastados e o roupão aberto, Artemé dormia profundamente de boca fechada, as narinas orladas de suor, o grande corpo nu, coberto de pelos ruivos, abandonado. Alia contemplou-o por um instante, como que espantada ao reconhecê-lo, mais espantada ainda por descobrir nele algo de completamente desconhecido. Algo que lhe escapava definitivamente. Talvez uma presença estranha, uma alma que o habitava durante o sono, semelhante a uma luminosidade secreta que o despertar depois dissipava. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, repetia Alia mentalmente, ao sentir que nela uma força ia erguer a faca, cerrar o punho, atingir aquele corpo masculino estendido, aquele corpo masculino amado até ao ódio. Onde atingi-lo? Procurar o coração, bem protegido por uma couraça de osso e de carne, difícil de atingir em profundidade? Perfurar o ventre, oferecido, onde os ferimentos são facilmente letais? Rasgar o sexo escondido no seu velo, carne macia, execrável e comovente? Aquela ideia. Mas não era uma ideia, era já o esboço de um ato. Percorreu-lhe tenebrosamente os centros nervosos. Aquele fluxo sombrio encontrou um outro de angústia. Alia virou a cabeça e viu que Makeev, com os seus grandes olhos abertos, a fitava com uma sagacidade aterradora. Alia, larga essa faca, disse ele simplesmente. Ela ficou paralisada. Sentando-se com um único movimento, ele agarrou-lhe o pulso, abriu-lhe a pequena mão débil, atirou para longe a faca com cabo de chifre. Alia abateu-se na vergonha e no desespero, com grandes lágrimas cintilantes suspensas nas pestanas. Sentiu-se como uma menina má, apanhada em falta, sem salvação possível. E agora ele havia de mandá-la para longe, como uma cadela doente, para que a afogassem. Querias matar-me? Perguntou ele. Matar Makeev, secretário do Comitê Regional? Tu, que pertences ao partido? Matar o construtor Makeev, miserável? Matar-me por causa de uma vendedora de bilhetes loira, sua tola? A fúria ia aumentando nele com cada uma destas palavras nítidas. Sim, respondeu ela, quase inaudível. Idiota, idiota! Trancavam-te 6 meses numa cave. Pensaste nisso? Depois, uma noite, perto das 2 da manhã, levavam-te para trás da estação e metiam-te uma bala. Aqui! Espetou-lhe um dedo na nuca. Percebeste? Queres divorciar-te já, esta manhã? Ela respondeu com raiva: sim. E ao mesmo tempo mais baixo, com as longas pestanas baixas: não. És um mentiroso e um traidor, repetiu quase automaticamente, tentando organizar as ideias. Prosseguiu: mataram o Tulaev por menos e tu ficaste contente. Todavia ajudaste-o a organizar esta fome. Estavas sempre a dizer isso. Mas ele talvez não tenha mentido a uma mulher como tu. Eram palavras tão terríveis que Makeev olhou para a sua mulher com olhos perturbados e sentiu-se desesperadamente fraco. Apenas a ira o impediu de desfalecer. Explodiu. Nunca. Eu nunca disse nem pensei essas baboseiras criminosas. Não és digna do partido. És lama. Andou sem rumo pelo quarto, gesticulando como um demente. Alia, deitada no sofá, com a cara oculta nos coxins, não se mexia. Subitamente ele aproximou-se com um cinto de couro na mão, agarrou-lhe a nuca com a mão esquerda e com a direita açoitou-a até perder o fôlego. Açoitou aquele corpo escassamente coberto de seda que se debatia debilmente sob a sua mão. Quando o corpo deixou de se mexer, quando os gemidos de Alia deixaram de se ouvir, Makeev voltou-se, apaziguado. Foi buscar um pouco de algodão embebido em água de colônia e começou a passar-lhe, meigamente, pela cara, uma cara que em poucos instantes se tornara feia, com uma feiura de menina que fazia dó. Foi buscar amoníaco, umedeceu toalhetes, mostrou-se hábil e diligente como um bom enfermeiro. E ao recuperar os sentidos, Alia viu debruçados sobre ela os olhos verdes de Makeev, com as pupilas contraídas como os de um gato. Artema beijou-lhe a cara pesadamente, ardorosamente, e virou-lhe as costas. Vê se dormes, sua tontinha. Vou trabalhar. A vida voltou ao normal para Makeev. Entre uma Alia silenciosa e a dama de ouros, enviada por precaução para os estaleiros da nova central elétrica, entre a planície e a floresta, onde ficou responsável pelo correio. Aquele estaleiro estava em funcionamento 24 horas por dia. O secretário do Comitê Regional aparecia frequentemente com o intuito de estimular o esforço das brigadas de elite, para supervisionar a execução dos planos semanais, para receber os relatórios de pessoal técnico, para rubricar os telegramas enviados diariamente ao centro. Voltava a casa exausto, sob as estrelas límpidas. Entretanto, algures, na cidade, mãos desconhecidas, trabalhando no maior dos segredos, iam recortando obstinadamente dos jornais letras de todos os tamanhos. Colecionavam-nas, alinhavam-nas em folhas de caderno. Seriam precisas pelo menos 500 para a missiva pretendida. Este paciente trabalho era feito em solidão, em silêncio, com todos os sentidos despertos. Os jornais, mutilados, presos a uma pedra, desciam ao fundo de um poço. Uma vez que queimá-los, produziria fumo. E onde há fumo, há fogo. Não é verdade? As mãos secretas preparavam o alfabeto demoníaco. O espírito desconhecido reunia as provas, as pistas dispersas, os elementos infinitesimais de diversas certezas ocultas, inomináveis. Makeyev planeava ir a Moscovo para discutir a questão da falta de materiais com os dirigentes da eletrificação. Aproveitaria para informar o CC e o Executivo Central sobre os progressos efetuados durante aquele semestre nas estradas e na irrigação, graças à mão de obra barata dos detidos. Talvez esses progressos compensassem a redução do número de operários qualificados. A crise da pecuária, o estado lamentável da agricultura industrializada, o abrandamento do trabalho nas oficinas dos caminhos de ferro. Recebeu com prazer a mensagem breve, confidencial, urgente, do CC, que o convidava a assistir a uma conferência dos secretários regionais do Sudoeste. Partindo com 2 dias de antecedência, Makeyev instalou-se no compartimento azul do vagão-cama e estudou, alegre e atentamente, os relatórios do Conselho Económico da região. Os especialistas da Comissão Central do Plano teriam muito que explicar. Campos de neve sem fim, semeados de telhados decrépitos, passavam de fugida nas janelas. O horizonte arborizado apresentava-se triste sob um céu de chumbo. A luz enchia os espaços brancos com uma expectativa imensa. Makeyev contemplou as belas terras negras que um degelo prematuro cobrira de charcos onde as nuvens desfilavam. Indigente Rússia, opulenta Rússia, murmurou ele. Por que Lenin citara aqueles dois versos de Nekrasov em 1918? De tanto trabalhar aquelas terras, os Makeyevs haviam feito a opulência nascer da indigência. Na gare de Moscovo, Makeyev não teve dificuldade em mandar chamar um carro do CC. E era um grande automóvel americano, de formas singulares, arredondadas, alongadas, aerodinâmico, explicou o motorista, praticamente vestido como os motoristas dos milionários nos filmes estrangeiros. Makeyev descobriu que muita coisa tinha melhorado na capital num espaço de 7 meses. A vida desenrolava-se numa transparência parda sobre asfalto novo, cuja neve era implacavelmente limpa todos os dias. As montras tinham bom aspecto. Na Comissão Central do Plano, instalada num edifício de betão armado, vidro e aço, com 200 a 300 gabinetes, Makeyev, em conformidade com o seu posto, foi recebido como uma personagem importante por elegantes funcionários com grandes óculos e aspecto britânico. Não lhe foi difícil obter o que pretendia: materiais, crédito suplementar, o regresso de um dossiê ao serviço de projetos, a criação de uma estrada não prevista. Como poderia ele saber que, os materiais não existiam e que todas aquelas competências impressionantes não tinham mais do que uma existência espectral, uma vez que o GP acabara de decidir, em princípio, uma purga e uma reorganização total dos serviços do grande plano. Satisfeito, Makeyev sentiu-se mais importante do que nunca. O seu casaco de peles quadrado e o seu simples chapéu forrado contrastavam com a indumentária impecável dos técnicos, realçando-lhe o ar de construtor provinciano. Nós, que desbravamos as terras virgens. Ele inseria pequenas frases como esta nas suas conversas e não soavam a falso. Dos raros velhos camaradas que tentou contactar no segundo dia, nem sequer um se encontrava disponível. Um estava doente numa clínica suburbana, demasiado longe. Sobre os outros dois, apenas obteve respostas evasivas via telefone. À segunda vez, Makeyev zangou-se. Aqui, Makeyev, estou-lhe a dizer. Makeyev do CC. Está a perceber? Quero saber onde está o Foma. Podem-me dizer isso, imagino. Do outro lado da linha, a voz masculina, desconhecida, baixou de tom, como se quisesse esconder-se, e murmurou. Ele foi preso. Preso? Foma? Bolchevique de 1904? Fiel à linha geral? Ex-membro da Comissão Central de Controlo? Membro do Colégio Especial de Segurança? Makeyev ficou sem fôlego. Fez um esgar, perdeu a compostura durante um momento. O que se passava? Decidiu passar o serão sozinho na ópera. Tendo entrado no grande camarote governamental, outrora o da família imperial, um pouco depois do pano subir, apenas encontrou um velho casal instalado na primeira fila do lado esquerdo. Makeyev cumprimentou discretamente Popov, um dos diretores de consciência do partido, um pequeno velho, mal cuidado e acinzentado, com um perfil vago e barbicha amarelada. Vestia uma túnica cinzenta deformada nos bolsos. A sua companheira era incrivelmente parecida com ele. Makeyev ficou com a impressão de que ela mal o cumprimentara, evitando mesmo voltar a cabeça na sua direção. Popov cruzou os braços sobre o veludo do parapeito, tossicou, fez beicinho, completamente absorto no espetáculo. Makeyev sentou-se na outra ponta da mesma fila. As cadeiras vazias aumentavam a distância entre eles. Mesmo que estivessem próximos, o grande camarote teluzia rodeado de solidão. Makeyev não conseguiu interessar-se pela cena, nem pela música, que o intoxicava como uma droga, enchendo todo o seu ser de emoção, enchendo-lhe a cabeça com imagens desconexas, tão depressa violentas como melancólicas, enchendo-lhe a garganta com gritos prestes a irromper, com suspiros ou com uma espécie de lamento. Disse a si mesmo que estava tudo bem, que aquele era um dos mais belos espetáculos do mundo, ainda que pertencesse à cultura do antigo regime. Mas nós somos os herdeiros legítimos dessa cultura. Somos os conquistadores. E aquelas bailarinas, aquelas lindas bailarinas, por que não esquecê-las? Desejar ainda continuava a ser uma das suas formas de esquecer. No intervalo, os Popovs saíram tão discretamente que ele apenas deu por isso, ao sentir que a sua solidão aumentara no grande camarote. De pé, contemplou durante um momento o anfiteatro constelado de luzes, os vestidos elegantes e os uniformes. A nossa Moscovo, capital do mundo! Sorriu. A caminho do foyer, um oficial com óculos de lentes biseladas, bigode habilmente aparado em quadrado, nariz curvo como um bico de coruja, cumprimentou-o com grande deferência. Makeyev retribuiu e deteve-o com um movimento de cabeça. O outro apresentou-se. Capitão Pakomov, comandante das forças da ordem ao seu dispor, camarada Makeyev. Lisonjeado por se ver reconhecido, Makeyev teve vontade de o abraçar. A solidão insólita desaparecera. Ah, acabou de chegar, camarada Makeyev, disse Pakomov lentamente, como se refletisse. Então não conhece as nossas novas máquinas de cena, compradas em Nova York e instaladas em novembro? Tem de as ver. Deixaram Meyerhold deslumbrado. Quer que eu espere por si no intervalo do terceiro ato para o orientar? Antes de responder, Makeyev perguntou num tom desinteressado. Diga-me uma coisa, capitão Pakomov. Aquela pequena atriz de turbante verde, tão graciosa, quem é? O nariz de coruja e os olhos noturnos de Pakomov iluminaram-se um pouco. Um grande talento, camarada Makeyev, muito comentado. Paulina Ananieva. Apresento-lhe no seu camarim. Ela há de ficar muito contente, camarada Makeyev, muito contente, não duvide. E agora, quero lá saber de ti, Popov, seu velho carrancudo e moralista, de ti e da tua mulher, que mais parece uma perua velha depenada. O que é que vocês sabem da vida das criaturas fortes, dos construtores, dos homens de espaços abertos, dos homens de combate? Debaixo do soalho, nas caves, as ratazanas roem coisas estranhas. E tu devoras dossiês, reclamações, circulares, teses que o grande partido atira para o teu gabinete. E será sempre assim até ao dia em que te enterrarem, com mais honrarias do que alguma vez conheceste durante a tua parda existência. Makeyev praticamente voltou as costas àquele casal desagradável. Onde poderia ele levar Paulina? Ao bar do Metropole? Paulina, belo nome para uma amante. Paulina, deixar-se-ia ela levar naquela noite? Paulina, invadido por uma espécie de felicidade, Makeyev ficou à espera do intervalo. O capitão Pakomov aguardava-o ao dobrar a grande escadaria. Primeiro vou-lhe mostrar, camarada Makeyev, as máquinas novas. Depois passamos pelo camarim da Ananieva, que já está à sua espera. Muito bem, muito bem. Makeyev seguiu o oficial por um dédalo de corredores, cada vez mais iluminados. Uma porta aberta à sua esquerda revelou-lhe maquinistas ocupados com um guincho. Gente nova, de camisa azul, varria o palco. Um técnico avançou entre eles, empurrando à sua frente uma espécie de pequeno projetor com rodas. Apaixonante, não é verdade? Perguntou o oficial, com cara de coruja. Makeyev, a pensar na mulher que o esperava, respondeu. A magia do teatro, caro camarada. Avançaram. Uma porta metálica abriu-se diante deles. Fechou-se atrás deles. Ficaram completamente às escuras. Então o que se passa? Interrogou-se o oficial. Não saia daqui. Com sua licença, camarada Makeyev. Vou ver. Estava frio. A escuridão não durou mais do que alguns segundos. Mas quando se acendeu uma fraca luz de bastidores, uma luz de sala de espera abandonada ou de antecâmara de um inferno miserável, Pakomov tinha desaparecido. Em seu lugar, uma série de sobretudos negros destacou-se da parede do fundo. Alguém se aproximou rapidamente de Makeyev, um sujeito de constituição corpulenta, com a gola do sobretudo levantada, com um boné puxado sobre os olhos, as mãos nas algibeiras. A voz daquele desconhecido murmurou claramente, muito perto. Arteme Artemievich, não faça uma cena, por favor. Está preso. Outros sobretudos rodearam-no, colaram-se a ele. Mãos hábeis percorreram-lhe o corpo, empurraram-no, tiraram-lhe o revólver. Makeyev debateu-se violentamente e quase conseguiu livrar-se de todas aquelas mãos, de todos aqueles ombros. Mas eles cerraram fileiras, imobilizando. Nada de cenas, camarada Makeyev, repetiu a voz persuasiva. Sem dúvida, tudo se há de resolver. Não deve passar de um mal-entendido. Obedeça às ordens. Aos outros disse, nada de barulho. Makeyev deixou-se conduzir, quase levado em braços. Entregaram-lhe o casaco de peles, dois homens agarraram-no pelos braços, com outros à frente e outros atrás. Partiram assim, através de uma penumbra disforme, como um único ser que se deslocasse desajeitadamente sobre uma série de pernas. O corredor estreito esmagava-os, fazendo-os ir uns contra os outros. Por trás de uma fina divisória, a orquestra começou a tocar com uma doçura inacreditável. Algures nas pradarias, à beira de um lago prateado, milhares de pássaros saudavam a chegada da aurora. A claridade ia crescendo. Surgiu uma canção. Uma voz pura e feminina avançava ao encontro daquela manhã de um outro mundo. Devagar, cuidado com os degraus, sussurrou alguém ao ouvido de Makeyev. E já não havia manhã, nem canto, nem nada. Apenas a noite fria, um automóvel negro, o inimaginável.